Jesus tem a minha fé. Ele aqui é o meu guarda, ele me protegerá. Aleluia. Mesmo que Satã me assalte, a caminhar continuarei. Mesmo que o poder me falte, Jesus não deixarei. Impossível é temer se Jesus pertinho está. Aleluia. Não importa se amigos me faltarem, se Jesus comigo está, sou mais que vencedor.